teu cabelo, me servir de travesseiro, para que eu possa adormecer, sem perder tesouros ao amanhecer. Queima entre teus lábios meus navios, naufragando em teu vazio aprenderei. E da minha boca não virá talvez linhas que o destino embaraça em minha mão de querer-te muito sem querer a razão. Ligas cada dia com o dia posterior e o que se irradia. Ata com teus braços nó cego de mil laços que me aperta o peito, amor. Mata com teus beijos a febre dos desejos que manda em meu coração. Luas debruçadas nas varandas, no caminho onde andas, sigo eu. Sigo a tua sombra como fosse um cão. Ata-me ao fingir que não me ama. Não preciso ler as cartas pra saber quanto amor nos cabe quando chega a vez. Finas fantasias que da seda do papel sobem na fumaça, arranhando o céu. Línguas de fumaça que me sobem a cabeça e entre dia e dia irradia. Ata com teus braços nó cego de mil laços que me aperta o peito, amor. Mata com teus beijos a febre dos desejos que manda em meu coração. Mata com teus beijos a fome dos desejos que manda.